Um som puro e linear. Carabao. O Furioso do Marajó. Requinte de sofisticação e beleza em um só lugar. Já deu pra esquentar? Agora tá na hora da gente dançar aquele baile. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Ai de ti! Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção. E é a emoção de amar. Não me deixe escapar, eu sou uma chave. Abraçando a galera do Camarote 6, nosso amigo Babu, e a primeira dama Lilia, e o Mickey Mouse, e a Kiki, o Marcelo Manicão. Abraço do Silvinho. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. É aquele baile pra te dançar. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente era. A gente amava a jovem guarda e dançava iê-iê-iê. DJ Silvinho. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E aí, bebê? E numa festa de arronda. O parceiro Wallace, o Blast do New Age tá na área. Coração. Um abraço pra você. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele? Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Carabao. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu... Amiga Tayla, a mulher das passagens tá na área. Ai, no camarote, obrigado, viu, Thay? Eu te dei. Tamo junto, bebê. Foi o que me fez te amar. DJ Silvinho. É o baile. É tão lindo o amor que a gente faz. Meu parceiro Rogério, autoescola Fórmula 1, carreira solo hoje. Bora, Rogério! Meu parceiro Castro também tá na área. O homem da elétrica, bora, Castro! Fico sem te ver e bate uma saudade. Saudade. Sem você. Bora, Doquinha! Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim também não. Bora, Jameson! É amor sem fim. Entre você e eu, essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Meu bem, deixa te beijar. O que que ela quer? Eu só quero amar mais uma vez. E você? Você parceiro Roger, a refrigeração também tá aqui com a gente. Fala, Roger! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E você gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Quem que me segue a Frizy? Aqui de Guaraci, tô na área. Aniversário do seu meio de DJ Guilherme aqui no Ibirapuera. O Carabao e o Silvinho detonando. Olha, meus olhos tristes. DJ Silvinho. Não me deixe. Ela sentiu falta. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Nossa amiga Maria Sunha de Guaraci. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Pra cima, garoto! Eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. Chega até do Face e a Carol Silva, gerente Rodolfo da MF Bet. O famoso cara de ovo, o Gouveia da Logística, valeu demais. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Você me ama. Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. E cada dia. Cada dia. E o casal Pérola de Guaraci hoje é no setor, hein, bebê? Sem poder parar. E a gente tá com sono, meu Deus. Quando estou perto de ti, minha vontade. Alô, Diego da GPI. Eu te amo. Hoje eu tô em casa, bebê. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Carabao. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até? E até meu modo de vida eu modifiquei. Carabao. E recebi de você um adeus tão... Nosso amigo Alcindo Júnior, curtindo aniversário do Carabao, ele com toda a família. O meu maior... Arte Leste Construção. Aquele abraço, viu? Mas acontece que um outro alguém eu achei. E o Nego fala, Silvinho... Que me respeite e me ama como eu sempre quis. Alô, Neco! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. É Derlancho da Pratinha. E a sua primeira dama. Adeus. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Sou amigo Fabiana, primeira dama direto da Sacramento. Obrigado pelo carinho, viu, Fabiana? Esquecer. Tá de Silvinho. Amor que vai é saudade que vem. E quando? Quando conheci você. Logo me apaixonei. Foi só um beijo. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. Um abraço de DJ Biel e a Tânia. A Ângela. E o Bruno do Tapanã. Aquele abraço, valeu! O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Vai! Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sozinho. Sozinho vou sofrer. Você vai embora? Vai, volte logo. E não. Meu parceiro Filé, o rei. O rei do Filé tá na área com a gente. Alô, Filé. Bora pra cima, garoto. Olha o af de hoje. Até você voltar. Bora. Seu vinho. direto dos Campos Marajoaras para alegrar essa galera. Sinto o corpo todo arrepiar. E é o quê? É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Ela vem de longe. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. É? És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. DJ Silvinho. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que, bebê? Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, mas meu desejo, menina, amo você. A noite se foi. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Aqui. Segura. Sempre a esperar você e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Nosso amigo Mauro Silva, o conselheiro de Distrital Cultura de Guaraci e o seu grande amor, Naldo Monteiro. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Adriano Tech Digi. Tudo me e a sua primeira dama estão aqui. E não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Bem, eu te ligo com tanta saudade. Saudade. Telefone toca. Ela vai atender. Você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Aí. Eu tô te amando. Meu bem, eu não minto. Carabao. Amigo Babu do Camarote 6, o Mickey Mouse e o Marcelo Manicão. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho. E pega, pega o telefone. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me ama. Gênero de Coruja e o Diego da GPI. Alô, Diego. Que eu mais quero. Saudade. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Carabao. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Não que não. Agora penso mais em mim. Seu amigo Paulinho Patti e a Glauciele aqui com a gente, valeu. Alô, Jameson! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Baby, já cansei disso tudo. Bora ver, Blast, bora ver. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Aniversário do Dieguinho, o showman aqui no Ibirapuera. Hey. meia-noite. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor. Nossa amiga tá aí comemorando seu aniversário aqui no Carabaio, o look da estrela. Te amo e pra você quero voltar. DJ Silvinho. É meu lugar. E hoje... hoje, meu amor, quero... nosso amigo Marlon Jackson, a dupla que deu certo. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Oi? Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços... aqui! É meu lugar. DJ Biel, lá do... lá de Baião, tá aqui com a gente. Deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Ha! Oi! Oh, oh, o Fuga e a Fernando, o Maurício e a Marcelene. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. Olha o chifre. Minha cabeça. Será? Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Ela não é. Não sou mais uma menina. Baixinho, Rio dos Cobos, já na área. Bora, Baixinho! Sei que o nosso lance acabou. Meu coração custa aceitar. Precisa de você pra bater. Acho que ele pode parar. Vai parar! Como louco eu te procurei, sem saber ao certo o que falar. Você diz que não, mas sei que quer recomeçar. Olha a nossa história. E toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do meu coração. E dia após dia eu te amei. Te amo! Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar pra mim. Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar pra mim. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Carabao. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. É só se for agora. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. E agora, Castro? Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. Carabao. Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora, o meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora, eu não tenho dúvida. sempre, já. Roger Refrigeração tá por aqui, sempre com a gente. Curtindo o Carabal. Bora, Roger! Pensa em tudo que foi. Tiaguinho CD. Nosso coração embora. Te prometo e te faço meu eterno. E agora? Carabal. Direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. E bora! Sabe que o Léo, a Michelle, o casal Bulldog, lá da Guaslinda, e o Maluquinha, Brenda. Aquele abraço. Ibirapuera. Depois de tanto tempo, eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. O melhor mecânico de Coraci, o Cacaroto tá na área. Porque eu me acostumei, casa tá com ele, namorando com DJ Silvinho. Eu amo ele. E lá vem ela. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejo. E a chuva? Feito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Carabal, Carabal. Me faz sonhar. Me faz o quê? Me faz viver. Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer. Estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão. Sempre juntos, nos amando, não importa qual a estação. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito não, você é fogo e eu sou o prazer. E o que é? Nosso amor é tão lindo. Eu te amo. O tempo passa, eu tô sozinha, estou pedindo o seu perdão. Como a noite sem lua, se você me sinto assim. Carabal. A nossa cama é o anjo que você me deu. E essa mão, bebê? A sua mão, coração, diz eu amo você. Uma ilusão. E o pretinho esconde a aliança. Olha a aliança no dedo, me põe a chorar. Arrependida eu peço o seu perdão. Lá do Robson Tarara com a gente também, Alejandro. É o rei. Não, meu bem, não me deixe. Eu preciso do seu amor pra te conquistar. Usar armas. Alô, Patrese. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Ser o seu amor. O homem do baile tá na área. Não. Obrigado, viu, Patrese? Tamo junto demais, garoto. Vou marcar um dia pra curtir o baile, viu? Como preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Vou beijar sua boca. Sinto veneno. Sente aqui E ela vai dançar. Eu danço pra você e eu danço pra você. Amor só pra você e eu danço pra você. Amor só pra você e eu. Carabao, o Furioso do Marajó, a maior tecnologia sonora do planeta. Aniversário do Dieguinho do Ibirapuera. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia que sozinha eu estava. E foi o quê? Foi quando seu olhar soube. Soube que me amava. Entendi. Soube que buscava mais de mim. Por muito tempo me esperou. Então cheguei. Soube que me amava. Entendi. E já não podia. Diário. Meu diário, o tempo não quer passar. Ela sente. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei. E avisando a galera que nesse domingo tem um rock doido na NC Pub. A melhor de Coraci. DJ Dieguinho e o DJ para trás vão se abolar. E você não pode perder. Domingo agora, dia 12. Dieguinho para trás. Lá no LC Pub. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. DJ Silvinho. Banda Amazonas. Vem-te embora. Carabao. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você. Seu amigo Duda, é o William. William, o rei do óculos eu tenho. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Disse pra você. Ele disse que me amava. E o que mais? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Oh, bobinha. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Três, dois, um. DJ Silvinho. Se você quer, então vai. Você vai atrás? Porque atrás não vou. Não! Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou. Baixo. Nosso amigo Edson Santos. E a Júlia Daniel do Barreiro. Aquele abraço. O que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como que ser tua mulher? Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Me entregando loucamente como que ser tua mulher. Então machuca, Silvinho. E desde o quê? Desde quando eu te vi. Você faz. Você me faz feliz. Você é tudo pra mim. Mas não me deixe aqui. Como é que você tá? Sofrendo assim na solidão. Você me magoou. Mas não me deixe, meu amor. Sozinha nessa solidão. Vem te embora, bebê. Vai lembrar dessa aqui, ó. DJ Silvinho. Vem, bebê. Solidão, pra você fiz essa canção. Tô te esperando no pancadão. E tu espera. Quando lembro dos momentos que passamos juntos. Como é que foi? Sei que foi lindo. Como foi lindo. Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos, seus carinhos. Vem pra mim. Lembra? Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Hoje pra mim eu perdi. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. Hoje pra mim eu perdi. Ser você aqui, isso não pode existir. Ei, de coração. Da estrela. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de ser. E hoje? Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir. A gente é Rian Pará, minha... estrela gerente de Emanuel. Deixa melhor. Chorar, eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito. E me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Silvinho. E o que que acabou? Só que tudo acabou. Nosso amigo Cardinho ali, o César, a Dari, o Urso da Duque Gold e a primeira dama Carol. E ela cansou. Cansei de sofrer. Você vai o quê? Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. E já estamos na área em Coraci, aniversário do DJ Jeguinho aqui no Ibirapuera. E tá socado, garoto! E vai, vai, vai. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do Pop Soul de Pelé para o Brasil. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do Pop Soul de Pelé para o Brasil. Como é que é? Carol Silva, o gerente Rodolfo da MVS e o famoso Gouveia tá na área. Então tudo bem, você decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. É ou não é? Não é o final. Passarinho da sucata, primeira dama. Bora, Marcelinho! Te fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho. de me amar. Eu quero dançar o baile. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias o que é que é? E o sol de Recife. Vamos preparar pra chamar o aniversariante da noite. Parecem o showman Dieguinho. Coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. E o casal Pérola de Guaraci, o Hebton Aline. Do meu. E ela. Recife. Ela tá com sono, tu é doido, meu irmão. Mas parece coisa lá do céu. DJ Silvinho. Em toda a cidade. E quando? Quanta liberdade. Ah, como tem moça. Bora, filé. O Afde, onde é? Que coisa mais linda. Como tem moça. E tem. Como tem moça. Quando você for. Meu parceiro, acho o Leão, tá por aqui comigo também. Parceirão do Silvinho, olha o Leão. Não esqueça. Eu tô contigo, garoto. Esteira e do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife são na terra o DJ Silvinho. Passada é uma parada. Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Wallace Blast do New Age. Amo você. Lado de Edson. Que passou, passou, não importa. ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Eu te amo. Amo você. Rogério da Autoescola Fórmula 1. Carreira solo hoje, né? Comigo. Bora, GPI! Não faz mistério. E o Coruja? Falando sério, com você eu vou fundo do que der. E vier. Meu parceiro Drode, o prefeito do Barreiro, tá na área. Alô, Drode! Não me abandona, caceteiro. Sei que errei. Olha o leão aqui. Não foi tanto assim. Tente entender. Dê uma chance a mais. Eu e você. O resto tanto faz. O resto tanto faz. Cansei de ficar sozinho. Na rua. Não tem carinho. Hoje ela vai. Oh, oh, oh, me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. E o Castro fala: vou lá pra tua casa. Eita, meu irmão. Tive que perder você. Pra ver que estava errado. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Você sabe. Hoje eu sei, hoje eu sei. Nosso amigo Elton Silva dos Santos. Um grande abraço do Silvinho. Só eu sei. Não valeu nada. Hoje eu sei. E daqui a pouquinho tem o Carabao lá no Palácio dos Bares, hein? Até 5 da manhã. Nada, meu amor, é você. Oh, oh, oh. E vai ser assim. Nunca mais me fale assim, Carabao. E deixe de chorar. Oh, menina. Menina, diga que você por toda a sua vida vai me querer bem. Jura? Eu juro que não vou deixar de querer também. DJ Silvinho. Deixe de ser triste assim. E a Tayla, mulher das passagens, tá na área. Essa. Um abraço no Silvinho, Tayla. Passou. Esqueça. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. O que que é? É tempo de... Marcelo Rossi, o técnico de áudio. Vem pro rolê. O que vem. Aqui com a gente, um abraço no Silvinho. Fala, menina. Menina, eu também já fui de chorar. Sofrer por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Demorei muito pra te encontrar. E agora? Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Carabao, Carabao. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansada. Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. E aí? E tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Machuca, DJ Silvinho. Você foi a brincadeira que virou loucura. Calma que é só um caso. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Saudade. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Saudade. a mentira que acabou. Aqui tu não esquece, tu vai lembrar. Verdade. Olha o problema. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que... Meu parceiro Miau GDS também tá na área. Alô, Miau! Eu preciso... Parceiro do Silvinho também, bora, Miau! E pra viver, e não? Não esqueço de você. E sei que nosso amor, e o Neco fala, não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou a fim. Estou morrendo de que é saudade. Tá de Silvinho. DJ Silvinho. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que mata. Doquinha. Eu te quero, amor. Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. Eu também te quero. No fundo do espelho, onde você se vê. E o que que é? Há uma criança brincando de se esconder. Carabao. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. E aquela? Aquela esperança que ela tem no olhar. Solta ela, garoto. Solte a menina que ainda existe em você. Empresário Marcelo Windnome e a primeira turma Gabriele. Um abraço pra você. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. O que que ela é? É a atriz principal. É a atriz principal. Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. Meia-noite no meu quarto. Lá vai ela. Ela vai subir. Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne. O seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho. Oi? Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico acontecer. Onde está você que já me esqueceu? Ai, ai, ai. E eu não consigo tirar você do pensamento. E essa paixão? Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, bora, Miau! Eu já não aguento. Ah, cadê o Alaô, Miau? Saio por aí pra lhe procurar, e pelos bailes da vida eu já não te vejo. Uai! Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. DJ Silvinho, dar um show pra todo mundo ver. Seu Vinho. Beijo, é você que eu desejo. É você que eu desejo. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Me abraçar, abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor, abraça, meu amor. Hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Cansou, né? Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. E o que vai ser? Vai ser melhor assim. O chifre passa. Mas isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Então duvida! Mas eu duvido que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu. Duvida, meu amor. Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você. Paga pra ver? Eu pago pra ver. Tomara que você tenha feito a escolha certa. Já que você diz que o meu amor não presta, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Já que você não quis, tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, vem, me deixa em paz. Não me procure mais. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Oi. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Égua do som, meu irmão. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como... Saudade. Já bate uma saudade. Ô, saudade, Doquinha dele. Insistir nesse amor que já sei que já deu. O homem é bom, o homem é espetacular. São amores que deixarão sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão. Uma... Meu parceiro Didi Patrese, homem do baile, tá na área comigo. Curtindo o Carabao, aniversário do Dieguinho. Assim, do Dieguinho. Alô, Patrese! Coração da gente. Sei que você pensa em me deixar. Você vai? E eu não vou impedir. Um grande abraço. Siga a sua estrela. E todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar. Se quem vai pode um dia voltar, então esperarei. E aí? E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou. Será que tu vai perder? Acho que sei perder. Acho que sei perder. Então canta pro Silvinho. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. E a tropa do FB41, amor, Smurfy, obrigada, pai filho, estou na área. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. E agora ela diz: agora vem dizer que não me ama mais. E o Anselmo e a Laurice Bichu na área. Bora, Anselmo! O que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. E ela fala. Então fica. E o Castro fala. Então fica. Ela fica. Então fica. Que coragem você tem de me ligar? Que horas? Às 4 da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Sabe Deus. Quanta audácia você tem de imaginar. Sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Quando ele toma uma, ele fala: diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu senão você me usou. Nesse quarto, sozinho com a solidão. Então imagina. Imaginando se você pensou em mim quando me deixou aqui. Que horas é? Com a equipe da manhã, tomando meu uísque pensando em ti. Então pensa nela. Esperando no amanhecer, esperança de te ter comigo. Empresário Matheus Rubens, o duro da melhor barbearia, MR de Corações, estou aqui. Vai me fazer feliz. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. Eu tô lá no mesmo. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. E é por isso. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já virei, me apaixonei perdidamente. Nossa amiga, o Ciro Júnior é a primeira. E o que eu sei, é a primeira vez no Carabao com o Ciro Silvinho, obrigado, viu? E daqui pra frente. E o que que é? Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz da gente. rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto. Em 2025 a gente vai. Deus abençoe nós e a nossa cor. A gente vai com fé. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi. O prefeito Doni e a vereadora coisas... Dona Érica. Agora eu botei fé, meu irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um neto. Não esquece. Coletinho das crianças. Os amigos Edson Santos, a Josi e Daniel do Barreiro. É só fé. Aqui com a gente. É só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um neto. Coletinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé. Hoje ele não volta. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. E aí, mamãe? Hoje tu tá como? E é sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Hoje só resta a solidão. Como é que foi? Como fui magoar o meu grande amor. Nossa amiga Michele, a Lili, a Renata e a Simone. Seu amor bicho na área. Me deu. Bora, Roger! Divana. Refrigeração. E macho danado. Essa galera é o quê? H-menor. Não me mande embora, não estás teu amante. É, bebê. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Isso não vier por mim, vai por conta. Você vem comigo por bem ou por mal. É. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Vai morrer. Não me mande embora, não estás teu amante. É. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Você vai comigo por bem. E o Jimson fala. Ou eu pego esses machos de quebro. Pois é, viu, Débora? Te liga. O bicho, mas levo você. Milton Danada e a Renatinha. Alô, Suzy. Eu que trabalho e pago sua bebida. Bate a sobrancelha e também a barquinha. Pois é, garoto. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Pra você. E esse cara só vai de... Deixa de bobagem. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. E esse? O amor, claro, que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Aniversariante da noite já na área. Já já linda pra comandar. Me deixam te pedir. O showman Dieguinho. O que satisfaz sempre você.